Tô vivendo igual cachorro vira-lata. Essa menina me maltrata. Quem me vê tem dó de mim. Eu tô virando um pinguço amarrotado, um chorão apaixonado. Como dói sofrer assim. Eu descobri que não quer nada comigo. O amor que eu choro escondido. Amar assim ninguém viu. Eu tô bebendo toda a pinga do mundo por esse amor vagabundo. Eu tô secando o barril. Tô de bar em bar. Chorão pra me acompanhar. Eu descobri que não quer nada comigo. O amor que eu choro escondido. Amar assim ninguém viu. Eu tô bebendo toda a pinga do mundo por esse amor vagabundo. Eu tô secando o barril. Vai! Tô de bar em bar. Chorão pra me acompanhar. Tô de bar em bar. Pra quê? Tanta solidão. Não sei se eu mereço. Tô fechando o bar. Sempre um chorão pra mim.